Vocês têm também tipo uma ideia, um objetivo viral, essa ocupação para uma moradia permanente, então, que a gente fica aqui tipo para sempre, ou é um Isso. objetivo, A gente. ou só a ocupação é só um símbolo Não. para. Nós estamos assim, que nem. Aqui a gente não sabe como que vai ser a negociação dia 18. Mas se der para negociar para ficar, tudo bom. Se não der, a gente só sai daqui do centro com a desapropriação do nosso terreno.